com alguém que não fala a mesma língua que eu. Só pega bonde errado, se amarra no pecado e não tá nem aí pra voz de Deus. E eu também estou pensando assim. Sei que Deus tem o melhor pra mim. Tô legal de zoar, não quero mais aprontar. Estou vivendo uma nova página. Um amor sincero é tudo que eu quero. Namoro sério, casamento é que eu espero. Nada de balada, luzes apagadas. Ficar sem compromisso é a maior furada. No centro ou na baixada, no campo ou na praia, Romeu e Julieta, a receita tá passada. Princesinha pra mim, tem que ser bem assim. Uma serva de Deus, uma serva de Deus. Princesinha pra mim, tem que ser bem assim. Uma serva de Deus, uma serva de Deus. Um príncipe pra mim, tem que ser também assim. Um servo de Deus, um servo de Deus. Um príncipe pra mim, tem que ser também assim. Um servo de Deus, um servo de Deus. Apagada. Ficar sem compromisso é a maior furada. No centro ou na baixada, no campo ou na praia, Romeu e Julieta, a receita tá passada. Princesinha pra mim, tem que ser bem assim. Uma serva de Deus, uma serva de Deus. Princesinha pra mim, tem que ser bem assim. Uma serva de Deus, uma serva de Deus. Um príncipe pra mim tem que ser também assim. Um servo de Deus, um servo de Deus. Um príncipe pra mim tem que ser também assim. Um servo de Deus, um servo de Deus. Princesinha pra mim tem que ser bem assim. Uma serva de Deus, uma serva de Deus. Princesinha pra mim tem que ser bem assim. Uma serva de Deus, uma serva de Deus. Um príncipe pra mim tem que ser também assim. Um servo de Deus, um servo de Deus. Um príncipe pra mim tem que ser também assim. Um servo de Deus, um servo de Deus.